Бегом. DJ Formiga aqui falou que Kekel tem que ser verdadeiro. Olha como tá, taca fogo no puteiro. Olha como tá, taca fogo no puteiro. Eita putiane do caralho. Eita putiane do caralho. Senta com força na pica eu te empurro no rabo. Senta com força na pica, com a pica eu te empurro no rabo, vai. Senta com força na pica, com a pica eu te empurro no rabo, vai. Eita putiane do caralho. Eita putiane do caralho. Senta com força na pica, com a pica te empurro no rabo, vai. Senta com força na pica, com a pica te empurro no rabo, vai. Ah! Só se liga. DJ Formiga aqui falou que Kekel tem que ser verdadeiro. Olha como tá, taca fogo no puteiro. Olha como tá, taca fogo no puteiro. Eita putiane do caralho. Eita putiane do caralho. Senta com força na pica eu te empurro no rabo. Senta com força na pica, com a pica eu te empurro no rabo, vai. Senta com força na pica, com a pica te empurro no rabo, vai. Eita putiane do caralho. Eita putiane do caralho. Senta com força na pica, com a pica te empurro no rabo, vai. Senta com força na pica, com a pica te empurro no rabo, vai.